vocês no seu peito, magoado e ferido. Seus filhos distantes, a saudade aumenta. Seu olhar cansado de estar chorando. Seus dias contados na face da terra. De pouco a pouco o fim vai chegando. Também teve forças para trabalhar. Passou muitas horas da noite sem sono, sofrendo calada para me criar. Quando a saudade aumenta demais, ela entra no quarto e começa a chorar, pedindo pra Deus aliviar o seu pranto e seu sofrimento. Meu Deus!